mesma hora, naquele lugar. O encontro igual, depois sair a caminhar em silêncio os dois. A rua estreita, a casa antiga, as escadas desiguais, a madeira e o nossos pés até o quarto de dormir, de janelas fechadas e sempre cheio de luz, de janelas fechadas. Pra dizer, ela quer que tudo seja assim. Poucas coisas pra dizer. Ela dizia adeus, eu dizia boa sorte.